Para suprir a falta de policiais, a população compra armas. Vou dar uma pressão no tempo, eu resolvo do meu jeito, na bala, do meu jeito é esse. Uma pesquisa liderada pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que Maceió é a capital mais violenta. Pode acionar os promotores que o demônio voltou. Mil vezes pior que antes pra narrar o terror. Com a mente a milhão, as rimas estão engatilhadas. Com versos contundentes em prol da quebrada. Antes que o doido seja doido de seguro em sua cara. Antes que a mãe desespere, abrace o corpo. Privado de bala, 180 copa. Estimativa mensal, enriquecendo as funerárias que já lota o hospital. Bem-vindo à capital, recordista em quebrar o próprio recorde. Porque faltou o pagamento e os legistas fizeram greve. Vocês prenderam Jesus e libertaram Barrabás. Agora sente a consequência que a ausência da paz. É a mãe que clama, ora e implora que o corpo não seja o do seu filho, que há mais de uma semana está desaparecido. Sumiu da quebrada sem deixar trilhas. O rastro pegou fiado e não pagou. Eis aí o resultado. É causa e consequência, irmão. Consequência e causa. O mundo tem brilho, moleque precisa. O que me vem e arrasta. Aí você me julga por rimar agressivo. Mas enquanto você me olha, pergunta pra Deus, onde está o seu filho? Que já não é a mesma criança que você aconselhava há 15 dias atrás. Sou responsável da morte da praça. Então malandro, raciocina. Cê tá na faixa de Gaza, onde crime se paga com crime. Mas inocente te mata de faca. Parece um absurdo, mas é louco e real. Vem conhecer de perto os calabouços do diabo, aqui chamado de hospital. Me diz qual lei é boa e se vai trazer de volta 1.541 irmãos que foram pra cova. De mim não tem aplausos pra quem quer aparecer. Pelos inquéritos instaurados, isso é fato. Foram 3.670, mas nenhum solucionado. Enquanto a solução for passar nas mãos de pessoas sem qualificação, vai ser em vão. Não basta ser da mídia, apresentar o fica alerta. Tem que ser gente da gente, que o moral só tem conversa. Acorda, que 6 mortes por dia é um absurdo. Se toca que os programas de TV estão correndo atrás do lucro. Não seja você mesmo seu próprio inimigo. Contrário ao sistema hipócrita, trutão, vem comigo. Na real não tem dublê, gerencie sua vida. Antes que a 9mm te caminhe pro abismo das almas perdidas. Direto do inferno, relatando ódio. Não é baile debutante, aqui só tem velórios. Sem medalha de honra, você não sobe ao pódio. É só carnificina, capital do óbito. Direto do inferno, relatando ódio. Não é baile debutante, aqui só tem velórios. Sem medalha de honra, você não sobe ao pódio. É só carnificina, capital do óbito. A maldade continua, as cenas estão sendo usadas. O sangue segue escorrendo aqui em nosso estado. Disparos e mais disparos, todo dia a mãe chorando. É triste ter esse louco, o nosso cotidiano. A gente tá se matando, formando um mar vermelho. Óbitos vem aumentando aos milhares. Mó pesadelo, não tem folga, todo dia de pistola ou de oitão. Ao disparar do ferro, vendido mais um caixão. E não é mentira não, Maceió tá lá em cima. Em primeiro lugar, quase todas as estatísticas. Só que são as negativas. Arma, drogas, morte, pá. Se você sai de casa é arriscado não voltar. O terror tende a aumentar. As balas vêm avisar que as famílias choraram, choram e ainda vão chorar. Onde isso vai parar? No cemitério. É fato, com você um parceiro deitado em um caixão lacrado. Sem flores, quem sabe uma vela. Só quem sofre é a favela. 2 de 11 é caravana para o jardim de pedras. É real, não é peça de teatro. Só lamentos, garotão vem na malícia e mete chumbo. É isso mesmo, sem medo por natureza, com atitude e destreza. Mata e rouba a burguesia pra pôr o rango na mesa. Firmeza, tá no errado, mas quem sou eu pra julgar? Se o governo não dá chance pra trabalhar, estudar, PM olha pra cá e desce com camburão. Agora aqui vem tiro mesmo, sem motivo, sem razão. Dezenas de corpos no chão, os gambé matar no embalo. Basta uma desconfiança, é um pipoco e um finado. Quem trampa tem um ditado de matar um leão por dia. Mataram 2 inocentes, é o ditado da polícia. É só carnificina, é só destruição. A Glock fez estrago por aqui sem perdão. Te falo de irmão pra irmão, o terror não é ilusório. Veste a beca da paz e vamos evitar velórios. Lógico, não é um código registrar eu ódio no cartório. Mais próximo, capital do óbito. Direto do inferno, relatando ódio. Não é baile debutante, aqui só tem velórios. Sem medalha de honra, você não sobe ao pódio. É só carnificina, capital do óbito. Direto do inferno, relatando ódio. Não é baile debutante, aqui só tem velórios. Sem medalha de honra, você não sobe ao pódio. É só carnificina, capital do óbito. Para os estudiosos, Os elevados índices de violência já são a marca histórica de Alagoas e estão relacionados a diversos fatores. O que essas pessoas vão fazer se não tem emprego? Jovens, a oferta das atividades ilícitas, como droga e outras mais, que dão um retorno imediato para essas pessoas. Lei das quadradas, quem pode mais chora menos. Quanto mais arma na mão dos moleque, mais enterro. Mais desacerto, mais velório, mais sofrimento. Mais ódio, mais saudade do filho que foi mais cedo. É tanto mais que CVP é prejuízo. Menos guerreiro igual a mais choro e menos...